Me perdono, quer dizer que eu vou voltar. Superar não quer dizer que eu me esqueci. Não confunda minha educação. Já que eu quero voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, ou em algum lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem nem muita intimidade. É só voltar, é só voltar. Se abraça e me beija, esse comportamento e o ex-casal. Diz, é só voltar. Sem abraço e nem beijo, esse comportamento de um ex-casal. Sem contar, sem contar. Superar não quer dizer que eu esqueci. Não confunda minha educação. Achando que eu quero voltar pra ti. Se um dia a gente se bater na rua, ou em algum lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou a amizade. Sem nem muita intimidade. É só voltar, é só voltar. Sem abraço e nem beijo, esse comportamento de um ex-casal. É só oh, tchau, é só oh, tchau. Sem abraço e nem beijo, esse comportamento de um ex-casal. Sem contato com coragal. Sem abraço e nem beijo, esse comportamento de um ex-casal. Diz, é só oh, tchau, é só oh, tchau. Sem abraço e nem beijo, esse comportamento de um ex-casal. Sem contar com coragal. Especial aqui a minha galera que tá no canal aí, no meu canal no YouTube, assistindo pelo canal